Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa, que visa levar temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre de segunda a sexta-feira, às 21 horas. Com transmissão do áudio aqui pela Rádio Esotérica FM e sempre a versão em vídeo no nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, ouvintes, para a continuidade dos nossos estudos sobre a anatomia oculta. Ouvintes, é o tema que nós vamos continuar a abordar com vocês no programa Lux Esotérica de hoje, ouvintes. E damos boas-vindas a toda a nossa comunidade que acessa a Loja Esotérica Virtual e a todos aqueles que participam do nosso grupo do Facebook na Lever. Se você ainda não conhece, ouvinte, a nossa iniciativa de divulgação espiritualista na internet, não deixe, ouvintes, de participar não só do nosso grupo, mas também se associar na Loja Esotérica Virtual. Sempre uma ótima opção para a sua pesquisa sobre temas espiritualistas, www.levir.com.br. E você que aprecia os nossos programas, que acompanha aqui diariamente as nossas transmissões, você pode nos patrocinar, ouvintes, participando do site da Levir, se associando. E agora nessa fase da nossa atividade na Loja Esotérica Virtual, estamos provendo como brinde, além do mapa numerológico que interpreta o seu nome, a sua data de nascimento, além do DVD-ROM com mais de 300 palestras, estamos também, ouvintes, trazendo uma novidade: a astrologia. Você que se associar na Levir vai receber também o seu mapa astrológico totalmente interpretado, ouvintes, levantando aí todas as informações sobre o seu signo solar, o seu ascendente, a posição da sua lua, as planetas os planetas nas casas astrológicas, as progressões planetárias, ouvintes, e até a sua revolução solar para o seu aniversário nesse ano. Previsões muito importantes para o seu autoconhecimento, ouvintes. Venham nos auxiliar a manter a nossa programação no ar, ouvintes, e receber todo esse retorno, ouvintes, do seu patrocínio se associando na Levir. E a nossa temática, ouvintes, de estudos da anatomia oculta, nós estamos chegando já no quinto programa que está abordando a anatomia oculta, ouvintes. Esse tema realmente interessantíssimo, muito importante para aqueles que realmente pesquisam a espiritualidade. Não há, ouvintes, como fugir desse assunto. Todos aqueles que pesquisam a espiritualidade precisam conhecer mais acerca do seu corpo energético, ouvintes, que ainda não é nem sequer um corpo espiritual, é um corpo que está muito além, ouvintes, daquilo que nós conhecemos como matéria física. Ou seja, mesmo na dimensão física, nós temos energias que são desconhecidas para a maior parte das pessoas. Quem realmente conhecia e conhece isso profundamente são os orientais, que têm uma ciência da saúde muito antiga, que contempla exatamente a existência do duplo etérico, esse corpo de energias, ouvintes, que está em volta do nosso corpo humano e que o interpenetra e vai além dele, é realmente muito importante termos o conhecimento dessa dimensão, ouvintes, do nosso ser. Mas dentro da nossa animação que nós temos utilizado para estudar com vocês essa temática, temos aí um tema muito interessante, ouvintes, que nós vamos abordar no dia de hoje, que são as curas magnéticas, ou seja, que são feitas através desse conhecimento a respeito da existência do campo energético humano. Então, mesmo inconscientemente, ouvintes, quando nós, por exemplo, estamos com um problema e levamos a mão à nossa cabeça, ou quando nós colocamos a mão sobre um ponto que está com dor, isso, ouvintes, já é uma tentativa inconsciente de tentar prover uma cura energética, uma cura magnética. Muitas religiões, muitos curadores, curandeiros têm essa prática de impor a mão sobre a pessoa, transmitindo um passe magnético, um passe energético, transmitindo o Ti, transmitindo o Prana, seja lá o nome que nós dermos, né? E no livro do Pretérico, de Arthur E. Powell, que compila temas dos livros de Leadbeater e Annie Besant, principalmente, ele fala a respeito dessas curas magnéticas. E lá nós lemos o seguinte: um homem de saúde robusta emite sem cessar emanações vitais suscetíveis de ser absorvidas por outras pessoas, cujo vigor assim aumentará. Essas emanações podem ainda curar pequenos incômodos ou, pelo menos, favorecer a cura. Mas, como as correntes prânicas, ou seja, da energia vital que vem do Sol, né, podem ser submetidas à vontade, é possível a pessoa dirigir conscientemente os fluxos de vitalidade que nela tem sua fonte e também aumentar a sua intensidade. Ou seja, ouvintes, é o conhecimento da presença desse campo energético etérico ao redor do ser humano que permite que haja as chamadas curas energéticas. E todo ser humano, quando respira, nós inalamos, ouvintes, não só o ar que oxigena o nosso corpo, mas, na verdade, esse processo, ouvintes, da respiração, ele faz com que ingresse no nosso sistema energético a energia que vem do Sol, que é chamada a vitalidade ou o prana, como assim o chamam os hindus, é a fonte universal, ouvintes, da saúde, é essa energia dimanada pelo Sol. E não tanto pela sua luz visível, que também é importante como fonte de saúde, mas as moléculas, né, os átomos de vitalidade que tem dentro de si uma energia cétupla. Então, a cada respiração, nós fazemos com que o fole do nosso pulmão abra e feche aquele chakra que é chamado de esplênico, né, que está justamente no nosso abdômen, do lado esquerdo, exatamente sobre a glândula do baço. O baço que muitas pessoas acham que não tem sequer função física, ouvintes, porque o baço é um grande purificador do sangue, tem relação com o sistema imunológico, mas no ponto de vista energético, o baço é muito importante, porque sobre ele está exatamente esse chamado chakra esplênico, ouvintes, que não é mencionado pela maior parte dos escritores que falam sobre os chakras, mas, ouvintes, nem por isso ele deixa de ser importante, porque é ele que assimila esses átomos de vitalidade e quebra a energia cétupla dos chakras. Então, ouvintes, é realmente importantíssimo que nós estejamos conscientes dessa importante função que a respiração tem, principalmente no aspecto físico. O ingresso de uma maior quantidade de oxigênio, já que o cérebro utiliza 25% do ar que nós respiramos, é consumido pelo nosso cérebro. Então, se nós quisermos realmente uma atividade intelectual que realmente seja contento e a nossa mente funcione perfeitamente, nós temos que respirar uma quantidade de ar suficiente para essa oxigenação cerebral. Então, os hindus recomendam sempre a conscientização de uma respiração mais profunda, ou seja, não tentando, né? Quando a gente normalmente pede para uma pessoa respirar, a pessoa o faz como que erguendo os ombros, né? A gente pede, respire mais profundamente, a pessoa enche a parte superior do pulmão, erguendo então os ombros. Isso é uma maneira incorreta, ouvinte. Se nós quisermos saber como realmente deve ser a respiração, nós deveríamos observar como respiram as crianças em tenra idade. Aí nos primeiros meses e anos, as crianças têm uma respiração profunda e abdominal, porque o pulmão é como se fosse um fole, né? Então, a maior capacidade do pulmonar está na parte inferior do pulmão, e nós temos que nos acostumar a preencher esta região do pulmão com ar. É preciso sentar e fazer exercícios respiratórios para ter essa conscientização, ouvintes, da entrada da energia solar dentro do nosso corpo. E conforme, ouvintes, nós respiramos, e quanto mais intensa for a respiração, mais átomos provindos do sol, de prana, ingressarão no nosso sistema energético. E assim, fazendo, ouvintes, nós então teremos uma saúde energética maior. E essa saúde, ouvintes, quando ela é perfeita, ela transborda, né, para fora do nosso corpo. No livro O Homem Visível e Invisível, de Charles Webster Leadbeater, ele justamente descreve que um homem saudável tem uma emissão de energia azulada por sobre o seu corpo físico. E justamente naquelas partes onde não há essa energia, é exatamente onde não existe a presença do prana. Então, indica justamente uma fraqueza, e isso, ouvintes, vai levar no médio e no longo prazo exatamente a problemas de saúde, porque a doença, ela justamente surge no corpo energético. Se um dia vocês quiserem realmente conhecer acerca da sua própria energia, ouvintes, etérica, façam, ouvintes, a chamada fotografia Kirlian. Aqueles que estão acompanhando a nossa versão em vídeo, que está no nosso canal do YouTube e na Levir, nós estamos mostrando exatamente a fotografia Killen do meu dedão, meu polegar aí direito, foi tirada pelo nosso querido irmão Manuel, grande teosofista lá da cidade de Mogi das Cruzes. E aí eu vim tizar justamente essa demonstração do que é realmente a aura da saúde. A fotografia Killen, ela não necessariamente fotografa o duplo etéreo, mas por um efeito eletromagnético chamado efeito corona, os campos energéticos humanos e de todos os seres vivos e objetos magnetizados, quando em contato indireto com um campo elétrico muito intenso, na casa dos milhares de volts, ele consegue exatamente gerar uma interferência, e essa interferência no campo eletromagnético, provocado pelo campo elétrico, se submetido a um filme fotográfico, né, porque a câmera de fotografia Killen nada mais é do que uma câmera fotográfica onde você coloca a mão ou outras partes do corpo ou objetos, e ali você pressiona exatamente sobre o filme fotográfico, que vai, mediante a corrente, a intensa corrente elétrica que está por trás, ele vai revelar exatamente, pelo efeito corona, vai fotografar a sua energia ou como ela está influenciando aquele campo elétrico. E esse estudo realmente é maravilhoso, ouvintes. Nós podemos ver que uma pessoa saudável tem exatamente essa cor azulada, que é uma energia masculina, uma energia vigorosa. Também normalmente há a cor vermelha, que é uma cor mais feminina, mais negativa. Há também tons de laranja e outras cores que são muito naturais na aura de uma pessoa. Quando há grandes buracos, ou então a pessoa tem uma energia muito fraca, o campo azulado fica menos intenso e as falhas são maiores. E quando vocês tirarem a sua fotografia Killen, não fiquem assustados, e se realmente houver, ouvintes, alguma falha ali no dentro da foto, ouvintes, porque realmente isso é normal. E é necessário, na verdade, tirar várias fotos em várias situações para que realmente se perceba o que é realmente a energia da pessoa. Mas o fato é que pelo passe magnético, ouvintes, quer se encoste ou não na pessoa, ouvintes, não é necessário se conectar fisicamente com a outra para transmitir a energia, né? Todo curador prânico, né, sabe exatamente isso, que basta a imposição de mãos ou até o próprio pensamento pode enviar essa energia para a outra pessoa. Mas sobre esses métodos de cura, temos aqui o seguinte: esses métodos, né, de transmissão de energia são relativamente simples e de fácil aplicação, embora um curador hábil, principalmente se for clarividente, possa aumentar grandemente a sua eficiência ou eficácia. Um aperfeiçoamento deste gênero, exigindo certos conhecimentos de anatomia e fisiologia, consiste em formar um quadro mental do órgão enfermo e depois imaginá-lo em seu estado são e normal. O pensamento enérgico modela a matéria etérica, dando-lhe a forma desejada, a qual auxiliará a natureza na construção de novos tecidos muito mais rapidamente do que de outro modo. Ou seja, amigos, nós podemos enviar as nossas boas vibrações para as outras pessoas e junto com as nossas vibrações, e principalmente se a pessoa estiver próximo, né? Porque a proximidade aumenta esse efeito. Nós podemos transmitir um pouco da nossa vitalidade para outra pessoa. É óbvio que para bem transmitir, quem transmite deve estar saudável, né? Não adianta nós imaginarmos que uma pessoa que está doente, que ela vai conseguir transmitir prana para uma pessoa que esteja necessitada. E aí, ouvintes, também está a explicação para o acompanhamento dos enfermos, dos doentes que estão acamados, que estão internados ou que estão em repouso. É muito importante, interessante que uma pessoa saudável esteja ao lado dessa pessoa que está convalescendo, porque com certeza, ouvintes, ela vai transmitir a sua vitalidade de uma forma natural para aquela pessoa que está se recuperando de uma cirurgia ou de um acidente, de uma situação penosa. Não importa, ouvintes, qual, a presença de uma pessoa saudável junto de uma pessoa enferma é uma maneira de nós usarmos esse conhecimento dos chakras, né? Procurando sempre ficar ao lado esquerdo da pessoa, que é para onde está sempre apontando o chakra esplênico, ouvintes, e ali então pode haver uma transmissão maior dessa vitalidade para o enfermo. E como bem disse Leadbeater e compilado por Arthur Powell, nós podemos realmente ajudar muito uma pessoa que está enferma, transmitindo, né, a energia para a outra pessoa, né? E aquelas pessoas com as quais nós temos uma relação de grande proximidade, quer seja os filhos, os irmãos, pais, mães, parentes, ou então as pessoas amadas, ouvintes, nós temos uma intensa relação energética com as outras pessoas. É a partir daí que há realmente uma fusão muito grande de energias, que no caso, por exemplo, de um casal, é bem fácil de perceber como essa fusão energética leva as pessoas que convivem, principalmente os casais que estão constantemente em contato energético, dormem no mesmo leito, privam das mesmas energias durante boa parte do dia. Então as pessoas vão ficando até fisicamente parecidas umas com as outras, os traços da face vão se ajustando, um fica parecido com o outro, porque há realmente esse intercurso energético muito grande. E a ligação, por exemplo, entre mãe e filho é tão intensa que, naturalmente, porque o filho foi feito, o seu corpo físico foi feito com a energia da mãe, né? Então não há como não haver essa ligação profunda, né? E ainda na questão da cura magnética, né? Um modo prático e eficaz de empreender uma cura pelo magnetismo é o seguinte: o paciente, transmitindo ao paciente, que é colocado em posição confortável, sentado ou deitado, recomenda-se-lhe banir tanto quanto possível toda a tensão muscular. E será melhor ainda que se instale numa poltrona de braços sólidos e lisos. O operador senta-se ao seu lado, sobre um dos braços da poltrona, ficando um pouco mais alto do que o paciente. E com as mãos começa então a efetuar passes sobre o corpo do doente ou sobre a região afetada, e faz um esforço de vontade para retirar do corpo do enfermo ou da pessoa que está convalescente qualquer tipo de matéria etérica congestionada ou enferma, né? Fazendo assim uma espécie de massagem energética. Esses passes podem ser executados sem tocar o indivíduo, embora haja vantagem em repousar a palma da mão suave e levemente sobre a epiderme. Após cada passe, o operador deve tomar a precaução de expelir para longe a matéria etérica assim retirada, sem o que poderia conservá-la consigo, e logo sofreria pessoalmente os males de que libertou o paciente. Fato esse que já se tem verificado muitas vezes. É realmente importante que não só nós transmitamos a energia para o outro, mas também estar consciente que o outro também vai transmitir a sua energia para nós. Então, se a pessoa tem negatividades, se ela está doente, isso significa que ela está com um congestionamento energético que, obviamente, vai acabar voltando para nós, ouvintes. Então, nós temos que estar conscientes desse retorno da energia, ouvintes. Então é importante se limpar, né? Conectando, por exemplo, com elementos da natureza, colocando a mão sobre as plantas ou sobre a água corrente, lavando bem as mãos ou tomando um banho, né? O banho, como nós fazemos aqui nos países ocidentais, com chuveiro, com ducha, é muito importante, ouvintes. Facilita muito a limpeza energética. Se nós entrarmos em contato com uma pessoa que nós julguemos negativa, ou se nós formos fazer a transmissão de energia para alguém, é importante depois se banhar, também imaginando, ouvintes, bem fortemente que nós estamos nos limpando, ouvintes, dessas energias negativas que nós trabalhamos na pessoa, voluntária ou involuntariamente. Às vezes nós temos que ir a alguns ambientes, falar ou tocar, ser tocado por pessoas que têm uma energia claramente negativa. Então o banho, ouvintes, a descarregar a energia, ficar descalço, ouvintes, nada é mais higiênico para o nosso corpo energético do que tomar um banho em água corrente e imaginando que essa energia se descarrega, ouvintes, e depois ficar descalço uns 15 minutos, meia hora, e aí restabelecendo a nossa energia. É, ouvintes, um conhecimento prático, mas que realmente tem, ouvintes, uma eficiência. Nós temos que estar realmente conscientes disso. E no nosso segundo bloco nós vamos falar de um outro tema interessante, que é a respeito da hipnose, né? Do mesmerismo, que é um fenômeno, ouvintes, também relacionado com o duplo etérico e que tem também relação com as energias que nós possuímos. Muitas pessoas acham que é um processo meramente psicológico, mas não é, há muita energia envolvida, e isso faz parte, obviamente, do nosso tema de anatomia oculta, ouvintes. Mas vamos àquele intervalo, e vocês vão ser convidados uma vez mais, ouvintes, aqueles que puderem, aqueles que quiserem, venham se associar na Levir, venham nos apoiar para mantermos aqui as nossas iniciativas, e você vai ter o retorno, ouvintes, da sua energia que você vai investir aqui na Levir, na forma de autoconhecimento, esses brindes maravilhosos que nós estamos oferecendo, 3 brindes realmente que vão contribuir para a sua qualidade de vida e o seu progresso espiritual, ouvintes.

ter a sua consciência totalmente controlada pela outra, ou como o indivíduo pode recordar coisas que ele não mais se lembrava, ou até a hipnose obviamente ser usada para fins terapêuticos, para realmente usos de saúde. Tudo isso obviamente está relacionado com esse conhecimento de anatomia oculta. Apesar de muitos hipnólogos, que aplicam esta ciência, nem creiam ou nem saibam às vezes que existe esse campo energético, ouvintes, mas ele é importante para se conhecer realmente esse tema. Aqui no livro O Duplo Etérico, ele faz comentários sobre o mesmerismo, a sua origem histórica, tendo sido codificado por Anton Mesmer, né? E lá nós lemos, né? A palavra mesmerismo deriva do nome de Franz Anton Mesmer, que nasceu em 1734 e faleceu em 1815, que era um médico vienense. Em fins do século XVIII, ele descobriu que podia curar enfermidades por meio de certas influências descarregadas pela mão e por ele denominadas de magnetismo animal. O mesmerismo consiste essencialmente no fato de que o operador pode expulsar do paciente e expelir para longe o magnetismo, ou seja, o fluido vital enfermo, substituindo pelo seu próprio fluido vital, né? Como resultado natural, o paciente perde toda a sensibilidade na região corporal de onde seu fluido pessoal foi expulso. E já vimos que a faculdade de sentir depende da transmissão de contatos, né, com os centros astrais por meio da matéria do duplo etérico. Se, pois, a matéria etérica é removida, a ligação entre o corpo físico denso e o corpo astral fica interrompida e, por consequência, desaparece então a sensibilidade. Assim entendia então essa ciência mesmérica, né? E por falta de um termo melhor, a energia etérica era chamada então pelos mesmeristas de magnetismo animal, se isso tem realmente uma certa lógica, ouvintes, porque desde muito tempo os antigos justamente percebiam clarividentemente a existência dessa energia, não só, ouvintes, no corpo humano, mas hoje a fotografia Killian, ela demonstra que todos os objetos e principalmente aqueles biologicamente, né, naturalmente vivos, estão carregados com essa energia que nós chamamos de energia etérica e tem vitalidade, como por exemplo nós podemos fotografar uma folha, uma fruta que foi seccionada, ela emite uma vibração como o corpo humano. Aliás, os alimentos que nós consumimos, quanto mais naturais, quanto mais frescos, menos cozidos e mais realmente preservados na sua integridade, mais vitalidade também, ouvintes, nós consumimos junto. Porque uma das funções secundárias da alimentação, porque basicamente a alimentação física visa substituir os líquidos e os tecidos que nós consumimos na nossa vida. Mas quando nós consumimos, ouvintes, o alimento natural, nós também introjetamos o nosso sistema energético prana, que basicamente entra no nosso corpo pela respiração, ou regulado pela nossa respiração, mas os alimentos também, ouvintes, naturais, têm muita dessa energia. E mesmo, ouvintes, objetos inanimados, mas que são magnetizados pelo ser humano, como por exemplo uma joia. Se nós pegamos um anel, um crucifixo, uma corrente, uma pulseira que está sendo usada por uma pessoa, essa joia, esse objeto, ouvintes, também tem o magnetismo do indivíduo. E isso os antigos também percebiam, e pelas fotos Killians aí que nós estamos mostrando, ouvintes, nós podemos ver exatamente que, por exemplo, um crucifixo utilizado pelo seu dono tem muito da energia etérica que essa pessoa tem. Aliás, ele é inclusive uma testemunha energética que permite que nós entremos em contato com a outra pessoa mentalmente, né, espiritualmente, através daquele objeto. E é por isso também, ouvintes, que muitas vezes nós não nos sentimos bem utilizando roupas ou objetos que pertencem a outra pessoa. Porque justamente a pessoa que nos empresta aquela roupa, ela magnetizou aquele objeto, aquela peça de vestuário com a sua própria energia. Então, quando a gente veste aquela roupa, a gente se sente mal. Porque aquela roupa vai justamente jogar as suas influências etéricas sobre o nosso corpo. E é notório, ouvintes, que há pessoas que têm esse magnetismo animal, que têm um duplo etérico mais vigoroso, né? São pessoas que normalmente têm o corpo muito quente, né? Quando nós cumprimentamos essa pessoa, ela está bem vitalizada, está com o corpo, né? Todas as pessoas têm, obviamente, a sua temperatura corporal, mas a temperatura alta, por exemplo, nas extremidades, ouvintes, nas mãos e nos pés, indica que o metabolismo e que a energia da pessoa está realmente transbordante, né? Pois realmente nós estamos mergulhados num oceano de energias, e essa energia transborda, ouvintes, pelos nossos chakras, pelos nossos meridianos, como estudam os chineses, pelos pontos, né, que a acupuntura justamente verifica. É muito importante nós sabermos, ouvintes, que há caminhos no nosso corpo para essa energia etérica, e que as dores e o mal-estar que muitas vezes acontece se deve, se não for causada realmente por questões físicas nos órgãos, nos tecidos, nas glândulas ou nos fluidos do corpo. Ouvintes, a maior parte do mal-estar, das dores, da uma situação de saúde ruim da pessoa se deve ao bloqueio do fluxo da energia, né? É muito notório, principalmente naquela chamada, né, dor de cabeça, né, que as pessoas têm, quando você pressiona muito a musculatura das costas, que acaba repuxando os músculos do pescoço e também do maxilar. Quando a pessoa está muito ansiosa, ela acaba gerando uma dor de cabeça, que se a pessoa relaxar, aquela dor de cabeça passa. Mas há pessoas que têm uma enxaqueca muito mais profunda, ouvintes, que só pode provir exatamente da energia que está mal circulando. É para essas pessoas, ouvintes, que têm uma energia realmente desequilibrada, é que muitas vezes o passe energético, a hipnose, o mesmerismo, ela acaba funcionando, porque ao transmitir aquele passe magnético, realmente a pessoa se harmoniza, a tendência é que o fluxo energético se restabeleça, daí desaparece a dor, desaparece o mal-estar e a pessoa se equilibra. Então é possível realmente ouvinte se transmitir essa energia e nós não deveríamos ficar preocupados ouvinte se realmente nós estamos transmitindo uma má ou boa energia para os outros, porque é impossível ouvinte não transmitir ou receber energia de outras pessoas. Basta você estar próximo, basta a outra pessoa te conhecer, ouvintes, que, né, às vezes até a distância, basta a pessoa saber que você existe, saber do seu trabalho, ouvir um comentário, ouvintes, a outra pessoa pode te alcançar no mundo espiritual, no mundo energético, simplesmente com essas informações. E por que isso acontece, ouvintes? Porque no mundo espiritual não existe, ouvintes, a separatividade que nós estamos acostumados aqui no plano físico. Basta você conhecer a vibração da pessoa, como, por exemplo, o nome da pessoa. E isso é realmente a tragédia dos homens públicos, dos artistas ou das pessoas que se comunicam muito, porque há sempre muita gente falando dela e basta ouvintes mencionar o nome de uma pessoa, pensar na imagem da pessoa e nós já estamos enviando energia para outra pessoa. E quando nós conhecemos, ouvintes, pessoalmente uma pessoa e nós temos uma relação direta com aquela pessoa, quer seja uma relação que seja saudável, né? Uma relação de respeito, de troca de boa energia. Quer nós tenhamos uma má relação com aquela pessoa, né? Nós temos conflitos, e nós podemos ter discussões, né? Sempre nós estamos mandando energia, estamos recebendo energia. E há pessoas, ouvintes, que realmente fazem verdadeiros ataques, né? Quando a pessoa conversa conosco, quando a pessoa pensa a nosso respeito. Isso, infelizmente, ouvintes, é inevitável, né? Então nós temos que selecionar realmente as pessoas, porque a pessoa que é muito negativa, a pessoa que realmente está sempre, para usar os termos, né, populares, está sempre nos detonando, né? Está sempre falando mal da gente, essa pessoa realmente envia muita energia negativa para nós, que nós recebemos a maior parte do tempo na região do nosso plexo solar, né? O que vai afetar diretamente o nosso estômago, os nossos rins e o nosso fígado. Então, se você está agora nesse momento aí, ouvintes, com a orelha quente, com a orelha ardendo, e isso é um conhecimento popular que muitas pessoas acham que é crendice, mas não é, ouvintes, porque quando alguém pensa em nós, faz a imagem mental do nosso rosto, do nosso corpo, pensa em nós, tanto para bem como para mal, ouvintes, vem uma corrente etérica daquela pessoa para nós e essa energia entra pelos nossos rins. E os rins, ouvintes, são, por assim dizer, os ouvidos, as orelhas aqui do nosso tronco. E isso, ouvintes, acaba realmente dando um retrospecto nas nossas orelhas. Por isso que se diz, a minha orelha hoje está queimando, tem alguém falando mal de mim. Isso pode ser realmente uma realidade e hoje cientificamente está comprovado que quando alguém pensa em nós, a pressão arterial sobe, ouvintes. Então basta você mencionar o nome da pessoa, pensar na pessoa, você, e há também obviamente o lado positivo, quando você ora por uma pessoa, reza por uma pessoa, manda boas vibrações para a pessoa, você também vai afetar lá o indivíduo, mas vai afetar para bem. É importante se fazer, ouvintes, boas vibrações e enviar para as outras pessoas, porque elas vão realmente chegar lá no seu objetivo. E há, ouvintes, um assunto subsidiário aqui que finaliza essa primeira fase do nosso estudo de anatomia oculta, que são as chamadas conchas e escudos protetores. Porque muitas pessoas perguntam, mas dá para se proteger um pouco dessas influências? Dá sim, ouvintes, e é exatamente isso que nós vamos ver agora. Principalmente se proteger, ouvintes, quando nós vamos a público, né? Como nós temos aqui, em determinadas circunstâncias é legítimo e desejável formar uma concha ou escudo de matéria etérica a fim de proteger-nos ou ao trem contra influências desagradáveis de várias espécies. Principalmente nas aglomerações, por exemplo, esse ajuntamento de pessoas desprendem quase sempre magnetismo físico repugnante, se não prejudicial, e muito especificamente a pessoa que quer uma pureza energética, os estudantes de ocultismo, aquelas pessoas que meditam. Eu conheço pessoas que realmente passam mal quando estão nesses meios, ouvintes. Então nós podemos sim, ouvintes, fazer a chamada concha, né? A concha astral, que pode fazer um bloqueio. E há também a chamada concha etérica, né? Há também os vampiros energéticos, né? Infelizmente há essa situação também, que nós também podemos nos proteger delas, né? Certas pessoas que sofrem da falta de vitalidade ou que estão apenas cansadas naquele momento também possuem a faculdade, que em geral elas próprias não percebem, de subtrair de seus vizinhos suas reservas de prana ou de vitalidade da energia etérica. Se tais pessoas, né, semelhantes a vampiros, apenas se apoderassem de partículas etéricas inutilizadas e normalmente eliminadas pelo corpo, não haveria nisso inconveniente algum. Mas a sucção é muitas vezes tão intensa que toda a circulação prânica da vítima é acelerada e partículas róseas são retiradas antes que seu conteúdo prânico tenha sido assimilado. Um vampiro desse tipo, né, energético, ávido, pode assim em poucos minutos deixar a vítima completamente exausta. Realmente, ouvintes, há pessoas que são vampiros e vampiras energéticas e extraem, ouvintes, a nossa energia. E aquilo que a gente percebe, né, que o bocejo é, né, por assim dizer, né, transmissível, né? Quando alguém está cansado e fica perto da gente, nós também começamos a ficar cansados, porque há uma questão aí, ouvintes, de vasos comunicantes, né? Ou seja, não dá para se isolar, né? E normalmente a gente já tem até uma atitude de defesa com relação a essas pessoas. A defesa mais simples, ouvintes, que acontece é quando nós, por exemplo, cruzamos, né, os braços diante de uma pessoa, que aliás é uma postura até, né, um pouco desagradável, para não dizer mal educada, você está conversando com a outra pessoa e cruzando os braços na frente da pessoa, porque você está se defendendo das energias que podem estar sendo retiradas de você. E tem também aquele tipo pegajoso, né? Porque uma das maneiras mais claras, né, do vampiro atuar é ele chegar e pegar no seu braço, principalmente no braço direito, né? Porque a energia entra pelo lado esquerdo e sai pelo lado direito. Então, se a pessoa vai e gruda no seu braço direito, se a pessoa for esse vampiro energético, ela vai te roubar energia. O ouvinte não tem realmente como escapar disso. E então, ouvintes, aqui para nós vermos essa questão do vampiro energético e como se proteger deles e fazendo uma concha, né? Então, o nosso assunto aqui final é esse, né? Uma concha etérica pode ser utilizada para, com grande proveito, como autoproteção. É preciso, entretanto, não esquecer que a concha etérica, que restringe, né, que tolhe a entrada de matéria etérica, impede também a sua saída. E, por conseguinte, as nossas próprias emanações etéricas, muitas das quais são tóxicas, ficarão presas nessa concha. E essa concha, ela é criada com o poder da vontade, né, o esforço de vontade, de imaginação. Você imaginar que está se revestindo da matéria azul do duplo etérico, para que você crie então esse escudo, essa concha, para não ser atingido por ataques negativos ou de vampiros que vão tentar te sugar a sua energia. Então, se consegue esse efeito de duas maneiras: ou densificando a periferia da aura etérica que o reproduz, você imaginando que o seu duplo etérico está ficando mais denso em volta do teu corpo, ou então constituindo com matérias tomadas ao ambiente um ovoide de matéria etérica. Realmente, ouvintes, são processos difíceis, não é fácil isso, porque a pessoa que não tem a clarividência, ela não vai perceber exatamente a formação da concha. Então, você tem que ter realmente muita confiança, e quem não tem confiança no poder da imaginação, pois a imaginação, ouvintes, no plano espiritual, é que realiza a construção das coisas. Tudo que existe no plano espiritual existe pelo poder da mente, pelo poder da imaginação. Então, visualizar essa concha, ouvintes, etérica, é realmente ter uma realização realmente dessa criação mental. E então, infelizmente, há essa contraindicação, que ao fazer a concha etérica, ouvintes, nós ficamos, por assim dizer, também restritos na transmissão da nossa própria energia. Ou seja, você não pode se proteger durante muito tempo com a concha etérica, quando você pode se proteger e deve até se proteger quando você vai a um local público onde tem muita gente, um local de compras, a um estádio, a um teatro, algum lugar às vezes até despretensioso, como um restaurante, alguma coisa assim, que às vezes você vai se abrir por estar ali conversando com amigos e tal. Então, energias negativas podem vir para cima de você. Então, aí há também algumas coisas que ajudam. Por exemplo, você ter um anel magnetizado, principalmente com pedra preciosa. Essa pedra, ela normalmente irradia uma luz sobre o seu corpo. E isso também, ouvintes, preserva um pouco da sua integridade áurica. Então, o uso de anéis, sempre levando-se em conta que tem que ser de uma substância realmente elevada, como a prata, o ouro, as pedras preciosas, semi-preciosas, lançam também uma proteção sobre o nosso corpo. E também outros objetos magnetizados, como pingentes, correntes, crucifixos, também pode trazer uma certa proteção, mas a maior proteção, ouvintes, na realidade é a boa vibração. Se você está vibrando constantemente, ouvintes, você estará sempre protegido, porque o que realmente permite a entrada de más influências e até de doenças, né? Porque muitas, ou se não todas as doenças se originam no duplo etérico, é quando você está negativo, você está muito receptivo, está cabisbaixo, está triste, está depressivo. Isso, ouvintes, abre buracos no seu duplo etérico e toda sorte de coisa negativa pode acontecer. Então, a grande defesa, ouvintes, é sempre estar vibrando coisas positivas, pensamentos ativos, ser proativo, nunca estar, ouvintes, cabisbaixo, nunca se deixar vencer pela tristeza, pela desilusão, porque isso, ouvintes, é que vai nos deixar abertos para más influências. Mas, infelizmente, ouvintes, aí o adiantado da hora faz com que nós tenhamos que pôr ponto final em mais um programa Lux Esotérica, que nós acreditamos que estão sendo informações muito interessantes para a cultura espiritual de todos nós, ouvintes. Então, vou encerrar esse programa com uma última vibração, imaginando, ouvintes, realmente a nossa energia dos nossos chakras, do nosso ser interno que vibra no nosso coração, ouvintes. Vamos procurar compreender e internalizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, caros ouvintes, que essa chispa divina brilhe cada vez mais sempre que nós a invocarmos. É para isso, ouvintes, que existe esse programa que se chama Lux Esotérica, a luz oculta que brilha dentro de cada um dos seres que habitam nesse planeta. Vamos aprender, ouvintes, a nos lembrar dela sempre. Termina aqui mais um programa, ouvintes, e desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, aguardando a sua audiência nas nossas próximas programações. Finalizamos enviando a todos o nosso forte, nosso caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho. Aguardo vocês, ouvintes, na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, amigos e amigas ouvintes.